meu amigo Samuca. Também tô aqui nessa mesa de bar, tomando todas com você. Eu sou o Geraldo Cardoso, o Matuto de Luz. Samuca, comunicando pra toda a massa breca. Oba, já de volta. Pois é, um forte abraço aos meus amigos e colegas de trabalho, meu grande abraço, um grande abraço aí pra você, ligadinho, ligadinha conosco, grande abraço aos amigos da Bahia, curtindo a gente aí através do site estaçãocidade.net, ok? É sem acento e sem cedilha. Quero mandar um grande abraço pra você que curte sempre aí o Sonzão da Boa. Muito obrigado pelo carinho. A minha amiga Simone, a minha amiga Neide, né? Um forte abraço. O Augusto, aqui pertinho da gente, um forte abraço. Você aqui da cidade também, vizinho à rádio aqui no nosso bairro, um forte abraço. Você aqui da sua rádio preferida, que curte a gente. Os bregueiros aqui da rádio também, né? Estão todos curtindo a gente. Um forte abraço a vocês, o meu beijo grande. Vocês em todo o Brasil e curtir as melhores do Mesa de Bar. Que bom estar com vocês. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Vamos lá então, tem mais música pra você aqui na sua Rádio Sucesso. Vamos lá! Calada! Tá, tá com pena, quer levar pra tu? Se liga no programa Mesa de Bar. Calada! É brega sem parar! E por nada que eu te quero, eu te e quero. Por tudo que me dás, eu te juro. Quero teu amor sincero, quero sempre te adorar. Eu quero teu amor, minha querida. Bem que eu queria acreditar. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que se dizem sem pensar. Te quero tanto que por toda a vida meu calor te queimará. Se alguma vez quiseres esquecer-me, isso não vai acontecer. Não penses que tão fácil te será. Te amei tanto, querida, que em teus lábios os meus beijos levarás. Te amei com tanto amor que toda vida meu calor te queimará. Não pensemos coisas tristes neste momento feliz. Guardi só no pensamento o que o meu amor te diz. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que se dizem sem pensar. Te quero tanto que por toda a vida meu calor te queimará. Acredita em mim. Eu acredito, meu amor. Fique mais pertinho. Abraça-me forte, forte. Eu quero ver somente por teus olhos. E eu pelos teus. Eu vou fazer meu céu nos braços teus. Pois Deus fez este mundo tão pequeno que outra vez vou te encontrar. Te amei com tanto amor que toda vida meu calor te queimará. Eu quero teu amor, minha querida. Eu quero sempre, sempre te adorar. Não penses que são só palavras lindas que se dizem sem pensar. Eu quero teu amor, minha querida.

de bar com Samuca. No Mesa de Bar. Nosso amor está mal, tá numa fase ruim. Você está tão mudada, já não liga pra mim. Quando toca o seu corpo, você inventa doença, dor de cabeça, cansaço, não tem quem aguenta.